Capítulo 26. Então, Jó falou novamente. Grande ajuda você deu aos indefesos. Belo socorro prestou aos fracos. Como esclareceu minha ignorância? Sábio conselho ofereceu. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o espírito que fala por seu intermédio? Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar de destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Envolve a chuva com densas nuvens, e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e a esconde com suas nuvens. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre dia e noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante de sua repreensão. Com seu poder acalmou o mar. Com sua habilidade, despedaçou o monstro marinho. Com seu sopro, trouxe beleza aos céus. Com sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder?